O trecho que se vai seguir até o final do cassete foi gravado depois do meu encontro com o Laudelino. É que eu percebi que ainda havia um bom pedaço de fita disponível, aproveitável, e resolvi preenchê-lo. Então, eu vou colocar primeiramente uma gravação da valsa Bodas de Prata, com uma pequenina alteração que eu fiz na letra no ano passado, quando completei 20 anos de casamento. E após, transferirei para esta fita mais umas duas ou três composições de minha autoria. Que a neve do tempo marcou, eu tenho nos olhos molhados a imagem que nada mudou, está sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, e nunca deixei de te amar. 20 anos hoje vamos festejar. A felicidade continua em meu coração, vai crescendo sempre mais o meu amor por ti. Eu também fiquei mais velho e quase não senti. 20 anos lindos de veneração e prazer, pois até os momentos de dor, o teu coração me faz compreender que a vida é bem pequena para tanto amor. Estava vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, que nunca deixei de te amar.